muito bom dia, com as graças de Deus e as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, nós estamos aqui para levar até os seus receptores mais um programa da série sertaneja Alvorada no Sertão. Os trabalhos técnicos, sonoplastia ali a cargo de Aparecido Vitor, que através da música sertaneja cumprimenta todos, mandando aquele abraço. Transmissores do Lourival. Direção geral e segundo Carlos Neto. Comunicação e apresentação deste amigo de ontem e hoje de sempre. José Vitor Guilherme. Bom dia, Ismael Porã. Bom dia, meu querido Fogão da Lamura. Abraço forte de nossa nação.